Noite de Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade Renascida de Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia, aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no Canal 2, da Antena Web. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas, ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis, do Brasilis para o Mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena Web. Samba, pagode. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? E axé. Aê, um rock, rock, rock com você. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 24 de agosto tem um showzaço aqui em Brasília, o show de Paulo e Paulino no Parque de Exposições de São Sebastião. É uma promoção da Sardinha Produções Artísticas, que comprou esse show por intermédio da RBM Música, né? Não está fácil arranjar uma data do de Paulo e Paulino não, mas pela nossa amizade nós conseguimos. E o Sardinha está dos mais satisfeitos. E é claro, eu estarei lá, né, com muita honra, apresentando esse show no dia 24 de agosto. E se você quiser contratar o show do de Paulo e Paulino, agora no mês de agosto eles estão preparando para gravar o seu novo DVD, né? Vem coisa muito boa por aí, tá bom? Agora, para você levar o show do de Paulo e Paulino, você pode contratar também a Márcia Ferreira, o Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, essa dupla vai mudar de nome em breve, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61 99981 3601, 61 99981 3601, ou mandar a sua mensagem para rbmmusica@gmail.com. A minha mulher diz que eu sou gatoso, né? Sabe o que é gatoso? É um gato idoso. Passou dos 60, não tem jeito não. Eu tô com 63, sou um gatoso, né? E eu vou te passar para você, com um gatinho assim da minha idade, uma máscara rejuvenescedora. É máscara facial para a terceira idade. Facinho demais de fazer, olha só. Um tomate inteiro sem sementes. De preferência bem maduro o tomate, né? Você tira só as sementes. Uma colher de sopa de leite em pó. Só isso. Um tomate inteiro sem sementes e uma colher de sopa de leite em pó. Amassar ou triturar. Você pode botar no liquidificador, pode botar naquele triturador, ou pode amassar, né? Naquele negócio de amassar alho, aquele negócio, né? Amasse o tomate ou triture, junta o leite em pó, faz uma massa mole, aí você aplica no rosto com um pincel. Evite a área dos olhos, viu? Deixa 30 minutos, lava com água fria, seca e aplique loção tônica hidratante. Então, ó, não tem coisa mais fácil do que isso. Essa aqui eu vou experimentar. Você pega um tomate inteiro, maduro, tira as sementes dele, né, uma colher de sopa de leite em pó. Você amassa o tomate ou bate no liquidificador ou no triturador,

como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, como é grande o meu amor por você. E se tem uma música do Roberto que você gostaria de ouvir aqui, você pode pedir, mande o seu e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Programa Cleiton Aguiar, o Cleiton escreve-se C-L-A-Y-T-O-N, cleitonaguiar@gmail.com. Ou então pode mandar também pelo nosso Facebook, perfil 1, perfil 2, pela minha fanpage e também pelo site radioestudiobrasil.com.br. radioestudiobrasil.com.br. Alô! Alô, nota boa de hoje! Foi uma missão na aldeia dos índios, né? Aí tinha um intérprete, e o intérprete era um índio que falava também português, e ele foi apresentando uma equipe multidisciplinar, né, que foram lá para ajudar a tribo e tal. E um dos índios, que era o intérprete, ia traduzindo para o cacique. Fez uma fila, né, ele chegou e disse: cacique, este aqui é médico. Aí o cacique, ho, ho, ho, ho, né. Esse aqui é botânico. Ele, ho, ho, ho, ho, ho. E esse aqui é cômico. Aí o cacique virou e falou assim: e cacique tá saindo fora. Bom também. Se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar pra mim, fique à vontade. O programa cleitonaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Jaqueline Silva, o Velho Carneiro lá em Coromandel, a minha prima Jane Goulart Gomes, Edinamar Sandin, Sidney Sherman, Diego Pérez, Gilvan Tafloid Firmino, Antônio Ferreira Serafim, o meu amigo, grande compositor Guido Heleno Dutra, aqui de Brasília, Viviane Ferreira, Kelly Cristina, Carlinhos Sorriso e a Luzinete Elias, a Lu, e o grande cantor, meu amigo Rony, da dupla Rony e Ricardo. Parabéns, muita paz, muita saúde para vocês que eu citei o nome, e para você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou buscar aqui uma oração que eu quero oferecer para todos os aniversariantes e também para todos os ouvintes do programa de hoje, porque é a oração do sucesso profissional e pessoal. É o que eu desejo a todos vocês. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para os amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora meu processo físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competências, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e plena. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes como eu, não precisa delas. Surpresas maravilhosas chegam em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Eu sou saudável. Meus músculos são fortes. Minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente. Eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo o dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida.

fui ter de novo o recanto onde nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que senti. Vi a campina que eu brincava com o maninho, vi a palmeira que meu velho pai cortou. Chorei demais com saudade do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Meu pé de cedro desfolhado já sem vida, final amargo de uma rosa é a esperança. Ô monjolinho, quero ouvir a sua batida a embalar a minha alma de criança. Manso regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Relembrando Goiá, uma das maiores estrelas da música sertaneja de todos os tempos, Amaraí, Recordação. Ei, rapaz, esse Poço Verde que ele fala aí, fui muito lá, nadei muito, né? Brinquei muito no Poço Verde, tá lá até hoje, tá diminuindo, mas tá lá. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Ernesto Che Guevara. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera inteira. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera inteira. É a frase irretocável de Ernesto Che Guevara. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Luna Marcolini. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão. Você pode assistir a Rede Brasil pelo canal local, nas cidades onde já está passando, são mais de 300 cidades no Brasil. Você pode assistir também pela Claro TV, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, breve pela Sky, ou direto no computador no horário do programa. É hoje, terça-feira, às 11 da noite, repete no domingo, às 10 horas da noite, né? Sempre entrevistas muito interessantes, que eu abordo temas variados, contando histórias. Nosso programa nasceu para contar histórias, né? Hoje, na Rede Brasil de televisão, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Luna Marcolini. Quem não chora, não mama. Quem não chora, não mama, não chora, não mama. Faz carinha de bebê. Quem não chora, não mama, não chora, não mama. Faz carinha de bebê, rua, rua, rua, rua, rua, rua. Faz carinha de bebê, rua, rua, rua, rua, rua, rua. Faz carinha de bebê. Bebê quer naná, bebê quer papá, bebê quer naná, bebê quer babá, bebê quer vovó, bebê quer vovô, bebê que dormia, bebê chororô. Ele não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Ele não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Ele não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Ele não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, faz carinha de bebê. Bebê quer naná, bebê quer papá, bebê quer naná, bebê quer papá, bebê quer vovó, bebê quer vovô, bebê que dormia, bebê chororô. E não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. E não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. E não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. E não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, faz carinha de bebê. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Luna Marcolini, Quem Não Chora Não Mama. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode também pedir no site da radioestudiobrasil.com.br, lá no contato do programa Cleiton Aguiar. Você pode pedir no Facebook, na minha fanpage, no Twitter, né? Fique à vontade. Você pede e eu toco de novo a música da Luna Marcolini, que é uma cantora que mora aqui em Brasília e está começando a despontar para o sucesso, né? A Faculdade da Música. Atenção, meninos. Cadê a turma do som universitário já para a sala de aula? Vocês prestem atenção, senão vocês não vão formar, não. Eu vou trazer hoje dois grandes mestres da canção popular do Brasil. Amado Batista e Leonardo Serenata. Ai, como eu queria voltar ao passado, cantar com os meus amigos, pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. De sereno, eu violão olhado, eu cantava em sua janela. Eu era o seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois eu te dar uma flor, quase chorando eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo, que poesia sem dor de outrora. Sopradas pela tempestade, onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você, jogar fora essa dor que me mata. Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenata.